Que pode num frasco pequeno ter tanto perfume? 1,60m, zero paciência, um montão de ciúme. Ela é delicada, só que ao mesmo tempo é tipo avalanche. Um dia ela vai de salada e no outro ela pede 3 lanches. E é você, que toda briga é dona da verdade, que nunca assume que morre de saudade. Tamanho agora é documento, quanto menor maior o sentimento. Baixinha, será que um dia eu vou poder chamar de minha? Prometo que cê nunca mais dorme sozinha. Baixinha, só minha, só minha. Assume que morre de saudade. Tamanho agora é documento, quanto menor maior o sentimento. Baixinha, será que um dia eu vou poder chamar de minha? Prometo que cê nunca mais dorme sozinha. Baixinha, só minha, só minha. E num frasco pequeno o perfume é melhor. Se tem pra ouvir o culto dela é menor. Ela se estressa por qualquer besteira e também dá risada de qualquer bobeira. Mas eu não quero mudar nada, só meu estado civil. Hoje a gente fica em off, mas quero assumir nosso love do Brasil. 1,55m, carro do ano, roupa da moda, LV no cinto. Disposição tem meu coração, vai dizer que não? Tu sabe que eu sinto falta de nós durante a semana, inclusive ao domingo. Melhor sensação era acordar e ainda te ver dormindo. Fecha comigo, eu fecho contigo e nó, bota pra frente. Mudei de vida, independente, ainda lembro da gente. É que mesmo se eu tô perdendo, é com ela que eu ganho. Linda, do teu lado eu só tenho tamanho. Será que um dia eu vou poder chamar de minha? Prometo que...